mar, senta ad una pedra, senta ad una areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Comecei a dar pontapés na bola na praia. Ao certo, não sei quando, mas sei como qualquer criança desde muito cedo. No recreio da escola primária não podia fazer porque simplesmente a minha escola, no centro de Alfama, não tinha recreio, apenas uma salita onde nós lanchávamos. Na rua havia quem o fizesse, mas tinha logo a polícia à perna porque era proibido jogar a bola na rua. Só aos passos se fazia, com o olho virado para um lado da rua e o outro atento ao outro lado. E depois, quando eles vinham, era dar à sola e fugir. Dei que liberdade para pontapear o esférico somente na praia e longe das barracas e toldos dos espaços dos banheiros. Entretanto, vinha o bom tempo e o apetecível verão. É verão e o sol queimando, nossos corpos nesta praia, onde o vento sussurrando traz teus beijos que chegam mais quentes a mim. A cidade dorme ao longe, preguiçosa de calor. Tanta gente ao meu redor, mas para mim, na praia, só estás tu. E as ondas no seu vai-vem, espreitando o nosso amor. Embora em pequeno frequentasse as praias da linha, assim se chamavam as praias da linha de Cascais, com a preferência por Santa Mar do Eiras e Torre, aos fins de semana e férias íamos de camioneta para a chamada na altura Praia do Sol, a conhecida e extensa Costa da Caparica. Escutava pela ponte o cabelo a voar, abraçador e a pressa de chegar. Os escuros da rabeia e o cantando a partir. A caça

teríamos como terreno para as futeboladas a areia molhada, melhor piscar em seca para fazer correr a bola. Aos sábados de manhã, lá estávamos nós à espera de outros que vinham da margem sul, mas também de Lisboa, da zona de Ajuda e Belém, os quais atravessavam o Tejo até à Trafaria e aqui apanhavam a caminhoneta para a costa da Caparica. Uma vez a malta reunida no areal, escolhíamos as linhas, assim se chamavam as equipas. Apareciam também futebolistas federados que aproveitavam a manhã de sábado para dar uns toques na bola. As balizas eram delimitadas por dois pequenos montes de areia, no cimo dos quais às vezes se colocavam, para sinalizar, umas sapatilhas ou até dois panamás. Tudo pronto e o desafio ia começar. Thank you. Como se diz atrás, para jogar futebol na praia da Costa da Caparica, no início do verão, nos anos 60, tínhamos de nos afastar da zona de banhos, já que aqui somente o cabo de mar consentia brincadeiras com as inofensivas e leves bolas grandes que se enchiam à boca. Lá mais para baixo era o palco das nossas jogatanas. As bolas eram autênticas, como as de futebol em couro. Sapatilhas não havia, jogávamos descalços, com a areia molhada a roçar e a fazer sangrar pés e pernas. 10, 11 e às vezes mais de cada lado, com outros por fora à espera de entrar. Quem saía, entrava na água e dava 2 ou 3 mergulhos para retemperar forças e das duas uma, ou deitava-se ao sol a secar ou voltava ao campo improvisado. E a bola corria e saltava com passes, dribles, fintas e golos, sempre muito festejados. Assim mesmo é que é. Enrola, rebola tudo o que tiver para regular. Com pezinhos de veludo, palminhas e mãos ao ar. Enrola, rebola, rola, remexe o que tens de ter. Catrapimba, carambola, quem gosta de ti sou eu, já. Hey! Você diz que dá na bola, você na bola não dá. Rebola, bola, você diz que dá, que deu. Você diz que dá na bola, você na bola não deu. Rebola, bola, lá para os lados do Tavira. Você diz que é verdade e eu digo que é mentira. Rebola, bola, lá para os lados do Lolé. Você diz que é verdade e assim mesmo é que é. Rebola, remexe, mexe, vira, roda, vem assim. Curva acima, curva abaixo, vem para fora, vai para dentro. Rebola, remexe, vira, mata-me do coração. E era assim no começo do verão, mas também durante o inverno, em dias mesmo a chover. Lá íamos nós aproveitar a maré baixa e o cheiro forte da maresia para encher os pulmões de ar e fazer as nossas sessões de futebol, tentando imitar os futebolistas cotados dos grandes clubes. Quando Portugal esteve representado com os magriços no Mundial de Futebol em 1966, na Inglaterra, foi uma loucura. Entretanto, mais de 50 anos já passaram e hoje, coxeando com os ossos castigados e as dores a martirizar a coluna, recordamos esses tempos áureos, passados à beira-mar, com saudade, com muita saudade mesmo. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde.